aí, agora não estou. Bota o dedinho, bota o dedinho. Depois, o que você vai fazer? Muito bem, mais uma vez eu espero aqui a presença de todos nesse momento. Os estudantes da Escola Estadual, irmãos, Figueiras, marcando a presença na primeira Feira de Ciências da Escola Municipal, professor João Paulo Carneiro Rodrigues. Sejam todos bem-vindos nessa primeira Feira de Ciências que acontece aqui na escola com os estudantes do sexto ao nono ano e Eixa. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira Feira de Ciências acontecendo nesse momento, com vários estandes aí para você poder visitar nesse momento. Então nós temos aí os alunos do sexto ano mostrando o vulcão em erupção, saindo faísca. Também do sexto ano nós temos a lâmpada de lava, são misturas homogêneas e heterogêneas, sexto C, a maquete de fósseis, sexto D também, um vulcão aí, a estação da Dipirona. Sétimo ano, A, os experimentos, balão com copo descartável, maquete de máquina simples, maquete de biomas, ciclo da água. Sexto D, tem vulcão em uma ilha, uma maquete bioma Amazônia, uma maquete bioma Cerrado Brasileiro também. As turmas aí, a turma do sétimo grupo, sétimo C, maquete com biomas brasileiros, balão com corpo descartável, vulcão e máquina simples. Oitavo A, com maquete de coração, maquete de coração, foguete voador, balão com papel, foguete voador. A turma do oitavo B, mostrando aí, a maquete da turma do ano, vem lá de duas metas, só que você, o seu companheiro, o seu filho, o seu irmão, o seu filho, o seu irmão, o seu filho, turma do ano, vem lá, mostrando o seu filho. Lâmpada de lava, serpente de vela, maquete do sistema solar, vela que levanta a água, magnetismo, sexto B, nono B, nove maquetes do sistema solar, e o instrumento da Lígia, fazendo um cenário do foguete, mostrando aí as pontas aí dos sinais. Então, se você for precisar o lançamento do foguete, com a Lígia, ao lado ali, na secretaria da escola, próximo à rede de voo. Mais uma vez, lembrando que a ação do nosso projeto político pela volta da escola. Número 5, ação de número 5, com a temática da Feira Ciências, Tecnologia e Sustentabilidade. A Feira de Ciências é um ambiente pulsante de descoberta, criatividade, de aprendizado e de curiosidade se transforma em conhecimento. A experimentação revela o poder da ciência e da tecnologia e da sustentabilidade para transformar o mundo. Vem pra cá! A Feira de Ciências acontecendo nesse momento. A turma do nono ano está aqui, está passando. É a vela que levanta a água. Thank you. Lembrando que o objetivo são os objetivos da feira. Lembrando que os objetivos da feira é estimular o interesse dos alunos pela pesquisa científica e pela experimentação. Desenvolver curiosidade, criatividade e pensamento crítico, promover o trabalho em equipe e a comunicação oral. Apresentar soluções sustentáveis para os problemas do curso. Lembrando que daqui a pouquinho vai ter o lanche para os nossos estudantes, visitantes, pessoas aqui presentes para todos. Mais uma vez, lembrando que todo esse trabalho teve a orientação de alguns professores, articuladores, para desenvolver essa ação pedagógica. Professor Arlete, professor Domingos, professor Reni. Muito bem. Recordando aqui, falando dos nossos articuladores, equipe diretiva, professores da área de ciência da natureza, todo o pessoal da coordenação pedagógica, pessoal do apoio técnico e administrativo. Mais uma vez registrando a presença do pessoal, dos estudantes, de professores lá da escola estadual, irmãos Vigueiras, marcando presença na nossa primeira Feira de Ciências da Escola Municipal, professor João Paulo Carneiro Rodrigues, sejam todos bem-vindos. Thank you. quando você coloca o sabão e mexe de novo, vai fazer com que forme esse líquido, que é o mesmo líquido, com água e água. Minha prima tá pedindo Agora nós vamos ter uma fala do professor, Renê. Professor Renê, Olha, professor Renê, com você aqui, uma fala rápida sobre a importância da periciência na escola. Professor Jardão também já vai por aqui. Depois, Jones, professor Carlos Santos, Mais um gol. O Raul Jaci Paz. Vamos ouvir o professor Henrique para a gente. Ele vai dar respeito à importância da feira de ciências de escola. Depois também nós vamos ter a fala da professora Arlete. Mais tarde nós vamos ter a fala da professora Arlete falando a reflexão sobre os trabalhos apresentados e a importância da ciência na educação. Para finalizar, nós vamos ter a fala também da nossa diretora lá no final e a divulgação dos ganhadores. Para primeiro, segundo e terceiro lugar, agora conosco, professor Renê falando da importância da Feira de Ciência na escola. Quem puder dar atenção para o nosso professor aqui, que já está aqui, vai passar uma mensagem para vocês. É com você, professor. Ei, professor, na parte do animal. Pessoal, a Feira de Ciência, né? Primeira vez, né, só? A Feira de Ciência é uma coisa bem importante na escola. Por quê? Porque ele traz a iniciação científica. Pessoal, se a gente for pensar de modo geral, toda coisa que tem na educação, no nosso viver, como na matéria-prima, como na nossa alimentação, como nosso uso em casa, como nossas tecnologias, é de pesquisa, né? Então, visto isso, né, você é vendo de hoje, traz um ponto de partida para você, né? Que vão basicamente se desenvolver, né? Tanto emocionalmente, como em relação à sua explicação, sua mãe, como tinha informação, como também um ponto de partida para a pesquisa, né? Existem várias coisas que ainda não foram solucionadas no mundo, né? Muitas coisas que vão ser descobertas na tecnologia, na agricultura, né? Visto que a agricultura hoje precisa de uma tecnologia para poder produzir alimentação, né? Então, tudo isso vem a partir da Feira de Ciência, né? Então, vocês como aluno, né? Já a partir de agora, né? Podem começar a se perguntar tudo que vocês veem no ambiente de vocês, né? Basicamente, o que vocês veem no ambiente de vocês. Você vai como pode ser aquilo, como é que posso melhorar aquilo, né? Então, isso é muito importante na escola, né? Então, a Feira de Ciência, eu vou melhorar isso aí. Tanto a parte emocional, que é a parte da educação, que é a parte do movimento intelectual de vocês, como também a parte científica, a parte de se perguntar sobre o seu dia a dia, né? O que eu posso melhorar no meu dia a dia? O que eu posso estar fazendo para melhorar minha sociedade, minha comunidade, minha família, a escola, de modo geral, né? O termo da aprendizagem, o termo de tecnologia, né? Então, tudo que nós temos hoje já foi um sonho, já foi uma perspectiva, já foi uma pesquisa. Então, vocês hoje são protagonistas do seu próprio aprendizagem. Então, visto isso, né, foi apresentado a vocês essa forma de partida que ajuda a moça nessa carreira dentro da escola. A escola, mas pode não falar também, vou dizer. E aí, vocês vão. E aí, professor Vinícius? Muito bem. Professor Elma por aqui, marcando presença, só vendo de nós aqui. Olha, só lembrando que essa é uma das ações do projeto político-pedagógico da escola. E tem o objetivo da nossa primeira feira de ciência é estimular o interesse dos alunos pela pesquisa científica e pelas experimentações. Também desenvolver a curiosidade, a criatividade, o pensamento crítico, promover o trabalho em equipe e comunicação oral, apresentações e soluções sustentáveis para os problemas do cotidiano. Professor Renê, muito bem, obrigado pela sua participação. E aqui você deixou um recado muito importante para cada um de nós, porque você, formado nas ciências biológicas, deixa aqui uma reflexão muito boa. Então, valeu! E você está na frente aí, nós sabe que o negócio é... Nós estamos por aí, valeu. Qualquer hora dessa narrativa, a banda que nós temos aí na escola. Muito bem, valeu! Daqui a pouquinho nós teremos o lanche. Teremos também hoje o resultado dos nossos jurados para saber qual é a turma que vai ficar entre primeiro, segundo e terceiro lugar. Vai ter premiação. Uma galinha choca, né? Uma galinha passarinho. Valeu! Thank you. Deixa, deixa. Claro que ficou. Ficou grandão. É o terminal. Ficou, ele tá.